Atlântida, Atlântida, Atlântida. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. O ser humano tem que aprender que tem pessoas que podem fazer alguma coisa, tem pessoas que não podem fazer. Que não pode, exatamente. Ele não pode fazer. A outra pessoa pode. Pode, né? Sim. Cada um com seus problemas. Um é funcionário, o outro, né? Cagalhão, funcionário cagalhão, o outro. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Eu gosto assim, velho, no adrenal, entendeu? Tem que ser no adrenal, senão não tem graça. Estamos chegando com o Pretinho, Marcos Pianjas. Que adrenalina que tu tá aí. Oh, irado. Alta astral. Eu acho que tem que ser assim também. Me cumprimentar hoje, esticou aquela mão mole assim. Reage, Bianchi! É só a mão! Reage, Bianchi! Desde ontem, tá assim. É só a mão, hein? Ontem o Bianchi chegou. Vai fazer uma musculaçãozinha pra esses músculos aí, pra ficar mais fortezinho. Pra tocar e sentir o tônus muscular, Bianchi. Tranquilo, deixa eu aqui na minha, cara. Não venha me agitar, meu. Ai, meu Deus do céu, estamos chegando com o Pretinho Básico e com o gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E Lojas Colombo, as ofertas da Tim na Colombo estão demais. Você não pode perder. Potter, tudo bem, Potter? Macho que é macho não chupa mel, masca abelha. É isso aí, Potter. Fala aí, Cajezinho. Aê, beleza, boa tarde. Beleza, boa tarde. O Porã não vem, é isso? Só seis. É. O Pi não vem. Pi tá na folga dele hoje. Tá, então teríamos a Rodaica agora aí. Também não vem. Também não veio até agora. Fala aí, Geiso. Tudo bem, Geiso? Tá ligado. O Geiso que veio aí com o Duda Garbi. Duda Garbi, que é capa do caderno Cazuca na Zero Hora de hoje. Onde isso vai parar? É, onde isso vai parar, cara? Sabe que assim nós vamos criando os monstrinhos. É verdade. Assim nós vamos criando os monstrinhos, dando aos monstrinhos uma dimensão muito maior do que eles têm. Eu sei onde ele vai parar. Eu sei onde ele vai parar. Essa foi a declaração. Sala de redação no lugar do Kenny Braga. Kenny Braga? Eu quero que quem... Ou do Paulo, né? Agora sim. Aí, olha aí. Famoso aê. Eu na capa do Cazuca na Zero. Famoso eu? Memória, ah, Jesus. Ele tem uma carinha, né? O Dagado. Tem uma cara de máscara de carnaval. Não, eu queria... queria agradecer... Sabe aquela do Neymar? Aquela do Neymar. Do Neymar. Queria agradecer os depoimentos de... Alexandre Fetter, Marcos Piangers, Priscila Carvalho, editora do Cazuca, que... Me ligaram, eu falei que não palavras... Eles pediram o meu também, eu dei, mas eles não publicaram. Não, eu dei o meu depoimento, não, na não página, algumas palavras bacanas, cara, mas eu agradeço. É muito carinho de avaliação, né? Ah, é perfeito, cara. É o galã, é o nosso galã. Nação, galã pra avaliação. É o nosso galã. Nosso galã. Camisa branca, de jeans, né, e sorrisos. Sorriso. Ontem eu tava lá trabalhando no centro do país, entrevistei o Cauã Raymond. Sim. O Duda tem a cara do Cauã Raymond, sabe? É o estilo do Cauã Raymond. A altura também do Cauã Raymond. Não, acho que o Cauã é mais alto que ele um pouquinho. Mais alto, e o Cauã falava, né? Já entrevistei o Cauã, Quem é esse alto. Grande talento aí que tá surgindo no Sul? Tentaram me ligar aí, né? É isso aí. Tá bem, queridos. Vou mandar um exemplar lá. Vamos juntos até as duas da tarde aqui no Pretinho Básico. Meu nome é Alexandre Fetter e aqui temos os destaques comentados do Clique RBS. Cara, a Toyota vai retomar a produção no Japão, mas com capacidade reduzida. De acordo com a companhia, a medida será tomada entre os dias 18 e 27 de abril. A produção da fabricante japonesa foi interrompida no dia 14 de março por causa do terremoto seguido de tsunami que atingiu o país no dia 11 de março. Ainda, segundo a Toyota, nenhuma das fábricas no Japão foi danificada com o desastre. No entanto, foram os problemas logísticos, a necessidade de racionamento de energia, a redução do fornecimento de peças e o impacto psicológico nos funcionários que fizeram com que a montadora parasse a produção. Problema nas lojas, né? Logístico. Não. É de transporte. São várias daí, né? Lojas, é um problema logístico. Como é que tu vai botar os carros naquela cegonha para levar até o porto? Pra essa do porto mandar pro resto do mundo. A história da cegonha que traz o carro é tua mãe que conta pra ti. Não, né, cara, não, é sério, são as cegonhas que trazem os carros. Não traz o carro, nada. Não, cara. Isso aí é papo furado. Justiça concede habeas corpus, um habeas corpus que autoriza a libertação do atropelador de ciclistas. É. O Ricardo Neis, ele já foi liberado. Esse é o do Golfo Preto, né? Isso, foi a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que concedeu na noite de ontem o benefício a Ricardo Neis, o atropelador dos ciclistas do grupo Massa Crítica. Cara, eu tenho certeza que esse cara, né, que entrou ontem numa escola e matou 10, 11 crianças com tiros na cabeça, se não tivesse se matado, ele ia ser liberado. Ele ia ser liberado. Uma hora, mas sendo liberado. Não tinha antecedentes criminais, é, né? É, ele ia responder a liberdade. Como o que ele realmente era, né? Louco. Esse é o que o nosso país faz por nós, cara. Que a gente comentou aqui esses dias atrás aí. Fica fácil assim, né? Libera todo mundo que fica é perigoso. Fácil assim, né? E todo mundo tem que se prender daí atrás das grades. Assim. Aliás, hoje na Zero Hora tem uma carta de uma advogada que ficou, uma daquelas reféns que ficou presa no prédio Monte Serrar, no Monte Serrar. Né? No domingo passado, uma quadrilha invadiu um edifício no bairro Monte Serrar, aqui em Porto Alegre. E deixou várias famílias reféns, roubou, fez a limpa e foi embora, domingo de noite, assim, um prédio de alta segurança e tal, que deveria ser um prédio de alta segurança. Aí ela escreveu e aí ela termina o texto dela exatamente como o que tu falou esses dias, eu me lembrei de ti, inclusive. Ela citou, inclusive, uma expressão do Delfim Neto, ex-ministro lá, Delfim Neto. Mais ou menos assim, o que eu tô fazendo nesse país, sabe? Uhum. O Delfim dizia, o caminho do Brasil é pegar o aeroporto. Pegar o avião e ir embora. Aí me lembrei de ti, tá na Zero Hora de hoje, a carta dessa advogada, que ficou sob mira de revólver dentro do seu apartamento, ela e o filho de 7 anos, durante várias horas no domingo, dentro do apartamento. Como diz aquele site que avalia as tendências em Porto Alegre no Twitter, assalto a condomínio de luxo é tendência em Porto Alegre. Trend, é isso aí. Pô, tá com bíceps, né? Tava olhando teu bíceps ali. Pô, faz de novo ali. Tá olhando meu bíceps por quê? Onde? Almeida, tu tá gay agora, tu fica olhando. Mostra pra nós, mostra, arregaça um pouco. Tuita, pelo amor de Deus, esse braço. Vamos tuitar esse braço, pelo amor de Deus. Almezinho, vamos voltar aqui, vamos só lembrar o que que aconteceu e por que que o Ricardo Neis está sendo processado. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por 17 tentativas de homicídio triplamente qualificadas. A promotora de justiça Lúcia Helena Calegari, autora da denúncia, alegou que ao acelerar seu automóvel contra as vítimas, o Neis deu início ao ato de matar e causou lesões corporais comprovadas pelos boletins de atendimento médico. Ainda conforme a denúncia, os crimes tiveram motivo fútil e o autor dificultou a defesa das vítimas. Na sexta-feira, 25 de fevereiro, pelo menos 15 ciclistas foram atingidos pelo Golfe de Neis na rua José do Patrocínio, bairro Cidade Baixa, área central de Porto Alegre. 8 deles foram encaminhados ao hospital de pronto-socorro e liberados algumas horas depois. O motorista fugiu do local e agora está livre para responder o processo. Ou para fazer uma outra cagada, de repente, né? O cara é meio panca, ele mesmo diz que é meio panca, né? Eu não sei se o Detran tirou a carteira dele e tal. Não deve ter tirado. Não deve. O Detran gosta muito de tirar a carteira de quem passa sinal vermelho, isso, né? É. De quem fala no telefone. Passa sinal vermelho é assustador, cara. Pelo amor de Deus, é que não tem um ali no verde. Não, desculpa. Passa sinal vermelho na madrugada, entendeu? Boa, tá. É, porque tem Caetano pra fiscalizar isso, né? Aí o cara leva a multa ou o cara é assaltado na esquina da Ipiranga, na frente do Palácio da Polícia, inclusive, ali, onde eu já fui assaltado. Ai, hoje às 6 da tarde, pretinho, direto de Copenhague, hein? Cara, só melhora. Quadrilha ataca mais um ônibus catarinense no Paraná. Um ônibus com mais de 40 pessoas que saía de Tubarão, ou que saiu de Tubarão, no sul de Santa Catarina, na quinta-feira, para uma excursão à Aparecida do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro, foi assaltado durante a noite de um trecho na BR-116 em Curitiba. Os passageiros foram rendidos por assaltantes junto com os ocupantes de um outro ônibus que seguia logo à frente e ficaram cerca de 5 horas sob a mira de armas em um matagal. Esse é o terceiro assalto a turistas catarinenses nas mesmas circunstâncias em menos de um mês. Assim como nos dois assaltos anteriores, os passageiros do ônibus de Tubarão também foram obrigados a ficar apenas de roupas íntimas durante o roubo. É lamentável. alimentada, né, amigo? Ô, amigo, eu nem vou fazer meu jornal, porque o teu jornal já tá pior que o meu, tá, pô. Tá pior que o meu. Tem uma notícia boa hoje. Deixa eu anunciar a estrela móvel que está chegando para o Pretinho Básico desta sexta-feira. É a mina do Patrola HD do Rio Grande do Sul. Roda! Tudo esse certo. Esse HD ainda me mata. Esse HD ainda te mata. É. High definition. É, qual é que tu, que tu ia fazer? Falar, Geiso, antes do Marcelo falar aqui. Ah, notícia boa é que o Rote não é mais técnico nessa lava. Tá, mas isso a gente vai caiu? Falar na bola. O Rote não é mais técnico há muito tempo. Mais técnico do Inter. Ah, agora sim. É lá do aeroporto, fermado do Marte. Para! Parou! Saiu tudo do ar! Não tem problema! Olha, vou te falar um negócio! Ô, Almir! Olha aí, Almir! Tô passando feblã com o Luciano Costa! Ah, que delícia! Agora voltamos, então, para todo o sul do Brasil. Que maravilha! É daqui! Que beleza! Que beleza! O Almir gosta desse dia, né? Lá do da rodoviária! Gosto muito desse som, dessa música. Vamos falar daqui a pouquinho, 1:30 PM, no Bola nas Costas, sobre a queda ou não do Celso Roth, né? Não sei se está confirmado, porque há minutos atrás o Luigi disse na Rádio Gaúcha que não sairia o Roth. Olha só, como é que vocês fizeram o programa ontem, cara? Tristes. Como assim, cara? Abatidos. Eu não tava aqui ontem, né, cara? Tá, mas e aí, em que sentido? Uma das maiores tragédias da história do Brasil, né? A gente fez o programa tentando ignorar isso. Foi difícil. Foi o único jeito, né? É difícil. Mas tu lê hoje na Zero Hora, por exemplo, os relatos, o que aconteceu é impressionante. É uma coisa assim. É muito triste. Não para de surgir imagem, não para de surgir história. Mas eu tô meio cansado disso. Isso me deprimiu um pouco, porque não tem explicação que o cara fez, né? Uma loucura. Aí o que vai acontecer? Vai ficar por três meses vai ser difícil entrar em alguns colégios. Vai ser difícil por três meses entrar em alguns colégios, que é uma medida complicada de tomar, porque é imprevisível a loucura de um ser humano, como aconteceu. Este crime não é uma questão de violência urbana. É uma questão de psicopatia social, entendeu? Exatamente, que a gente está... E isso em qualquer lugar do mundo pode acontecer. É isso aí. Agora, eu não sei qual é o serviço que presta o jornalismo. Boa. É a pergunta que nos fez hoje pela manhã o Arthur Gubert, estagiário de jornalismo aqui da Atlântida. O Arthur pergunta: que serviço presta o jornalismo quando explora a dor de um pai que perdeu o filho, cara? Acho que é só exploração, cara. Cara, eu fiquei indignado ontem à noite vendo o Jornal da Globo, cara. O Jornal da Globo, que tem outro perfil diferente do Jornal Nacional, que o Jornal Nacional aí sim tem que mostrar lá pra bater com o Jornal da Band, com o Jornal da Record, com o Jornal da SBT, tem que mostrar a coisa ruim, a coisa vermelha, sanguinolenta. O Jornal da Globo não tem essa característica. O Jornal da Globo é feito para pessoas que vão dormir mais tarde, para empresários que querem ver o trabalho. Cara, a Cristiane Pelágio tava lá dentro da escola, velho. Fazendo o que dentro da escola, Cristiane Pelágio? Eu pergunto na humildade, porque eu estudei 4 anos de jornalismo e eu realmente não sei. Não sei mesmo. Talvez a Rodaica consiga perceber. É, que a minha posição, eu discordo de você. Eu tô com a Rodaica. Eu discordo. Tu ficou olhando, né? Tu não trocou? Não, eu troquei de canal. Eu desliguei a TV. Não, mas é que o fato não vi nada. Eu não vi nada. Eu optei por não ver nada também. Hoje não li a Zero Hora. Não quero ver. Sabe como é que eu me senti ontem? Não, o fato já tá noticiado. Não, tudo bem, mas não. Agora tu não precisa entrevistar cada uma das Não, eu não tô falando isso. Não precisa mostrar o VT da dor de não, cada uma quando soube que o filho tava morto. Ana Maria Braga hoje com a mãe de uma aluna e uma aluna do colégio. Aí tudo bem. Ana Maria Braga levou os dois. Não, mas aí não, aí eu discordo. Eu concordo com o que vocês estão falando, mas é que foi um fato grave e que tem que ser noticiado. Todos nós aqui trabalhamos com entretenimento. Vamos deixar para quem já fez hard news na sua carreira, a Rodaica, que já fez hard news, já cobriu geral, já cobriu polícia. Qual é a tua opinião sobre isso, Rodaica? Não, eu ia comentar aqui que ontem eu estava ansiosa para ver o Jornal Nacional e confesso que fico ansiosa para ver o Jornal Nacional sempre que acontece uma tragédia no mundo, no Brasil, porque eu gosto de ver qual é o posicionamento. O Jornal Nacional é, para mim, o melhor jornal de notícias da televisão e eu gosto de ver a forma como a coisa é encarada. Quando eu vi o Jornal Nacional, o Bonner na bancada e a Fátima Bernardes ancorando o Jornal Nacional do Realengo na frente da escola, eu interpretei aquilo ali como um respeito do jornal ao que aconteceu. O jornal se colocando dentro daquela comunidade, próximo das pessoas, e tentando, da forma mais respeitosa possível, na minha interpretação, levar para o resto do Brasil. Brasil a dor que aquela comunidade estava sentindo por ter vivido aquela tragédia. Aquela tragédia aconteceu ali, horas antes, as pessoas ainda estavam no local, a imprensa, porque é natural que exista essa curiosidade sobre os lugares das tragédias, isso é do ser humano, isso é do jornalismo. Mas é que vira um mise-en-scène, vira uma novela. Mas, Piantes, eu acho o seguinte, ó, tu chamar que vira um mise-en-scène... A gente acaba deixando passar coisas importantes, cara, entendeu? O Ricardo Ney solto é um fato importante que passa despercebido do lado de uma tragédia dessa. É entendeu? Que tu chamar isso a de mise-en-scène é tu chamar a vida de mise-en-scène. Eu discordo contigo. O que aconteceu foi grave. São vidas, independente se é criança, adulto, velho, que for. São vidas. É um caso isolado, porque é uma coisa inusitada. Partiu da mente doentia de um ser humano. Não foi um terremoto, não foi uma tragédia. É, foi um cara que foi lá e causou tudo isso e as pessoas, especialmente no Brasil, não estão acostumadas com esse tipo de fato. Nunca tinha acontecido. Eu acredito no jornalismo como um instrumento de fiscalização, de serviço para a comunidade fiscalizando. É, eu acho que assim ele não funciona. Investigação. O jornalismo se transformou hoje é em novelinha. Com âncoras fazendo cara de triste quando morre alguém e fazendo cara de feliz quando mostra o gol da rodada. Eu acho isso, assim, super prejudicial para a sociedade. Eu acho que não presta serviço nenhum. Acho que no momento que o jornal dá pro público, que o público quer ver, vai ficar cada vez pior. Aí nós vamos entrar naquela questão básica que a gente sempre discute aqui. A gente está falando de coisa de um país capitalista. Se tu não entregar pro telespectador o que ele quer ver, a tua TV vai ser um fracasso, ela não vai vender, ela não vai faturar, ela não vai existir. Eu acho que para o momento. Isso eu acho é um que a problema. Ruína do jornalismo está sendo entregar pro público o que ele quer agora, ver. Agora, transformar. Os grandes momentos do jornalismo foram quando o jornalismo não entregou pro público o que ele queria, entregou mais do que o público queria. Entregou jornalismo com profundidade. Com investigação, com conteúdo. Hoje em dia, eu acho que o jornalismo entrega, de tanto querer entregar o que o público quer ver, de tanto buscar audiência, entrega só uma novelinha, mas um negócio superficial e bobo. Eu enxerguei profundidade, informação, detalhismo. Eu também. Sabe, enxerguei tudo isso, em todas essas coberturas aí. Eu sei tudo o que aconteceu. Isso é profundidade, isso é detalhismo. Cara, isso aí atrás da... Mas olha sabe, onde exemplo, que assim, ó, se aprofundando, surgiu, Potter. Mas não tem essa mesma profundidade em nenhuma decisão política nesse país. É que talvez eu seja... As profundidades são em tragédia só, meu. Mas jornalismo só se aprofunda em tragédia. Não, eu não vejo isso. Eu vejo se aprofundar em política também. Por só exemplo, que presta atenção quem não quer. Não, porque política ninguém quer ver. Não, mas aí é que tá, Pianges. Presta atenção quem quer. Existe lá o momento do noticiário que trata de política. Esse momento não chama tanto a atenção das pessoas. E quando termina o jornal, elas vão lembrar da tragédia. Mas se tu analisar um telejornal do início ao fim, tu vai ver que ele é como um jornal de papel que tem as suas divisões e as suas ordens, política, mundo, polícia, entretenimento. Tudo isso tem num telejornal. Só que as pessoas tem as suas preferências. E a gente é assim com a vida. Quando as coisas terminam, te chama atenção. O que mais te chamou atenção é aquilo que tu sente. E esse assunto é o seguinte, imagina, elimina a imprensa. Elimina a imprensa. Nós todos moramos em Realengo. Aí acontece essa tragédia. Não tem imprensa, não existe nada da imprensa. Aí o Pianger estava na escola e viu tudo. O Pianger vinha apavorado nos contar o que ele viu. E vai contar e nós detalhes. Vamos prestar atenção e nós vamos perguntar 600 coisas pro Pianger. Foi isso que foi feito ontem. Exato. Entendeu? Foram respondidas as perguntas. O ser humano quer saber disso que aconteceu. Isso aqui é uma coisa hedionda. É uma coisa sem igual. O Brasil demorou 511 anos, né, desde que se descobriu, que a gente sabe que o país é essa mistura e tudo mais, sabe, pra ter uma coisa desse tamanho. Então, tem que se perguntar. Falaram que tinha uma carta do cara, eu tava enlouquecido atrás da carta. Eu queria ver a carta também. Tá? Falaram que tinha imagens lá de dentro pra ver como é que foi. Eu queria ver, todo mundo queria ver. Ninguém foge disso, não adianta. Eu concordo com isso. É uma questão pessoal, porque eu não tive nenhuma interesse. Eu também não tive nenhum interesse na cena da mãe ali. Eu percebo como um caso absurdo. Em alguns momentos se ultrapassa a linha. Em alguns momentos. Eu concordo contigo com a tristeza não do cara. Pode chegar mas... e trazer uma mãe como a, que nem a Ana Maria Braga. E a pergunta, ouvi uma repórter de uma rede de TV que não era a Rede Globo fazer a pergunta. O que a senhora sentiu quando foi informada que aconteceu isso na escola do seu filho? Cara, eu meti a mão na cara da repórter, entendeu, cara? Dá vontade. Mas acho que as pessoas gostam tanto de ver porque se colocam no lugar dessas mães, entendeu? Quem tem filho, a Rodaica, tu que é pai também, ela se coloca, imagina se fosse comigo, acho que por isso que prende mais atenção, entendeu? Quando tá lá no jornalismo, a repórter vem e pergunta alguma coisa, tu te coloca no lugar dela. Então tu acaba querendo saber como é que funciona isso. Eu acho que existe um limite, tá? Existe um limite entre a informação e a exploração da tragédia. Exatamente. É isso. Eu acho que as TVs estão explorando, os veículos estão explorando a tragédia. Em alguns momentos se ultrapassou essa linha. Eu também acho. É, em alguns momentos mais se ultrapassou essa linha. Eu também tô. Mas é uma generalização. Falar que a TV, não. A TV me mostrou um monte de coisa que eu queria saber. Claro, tem que um monte de coisa. 90%. Certo? Agora, é uma imagem muito forte ver uma mãe batendo numa viatura que acabou de receber uma notícia que a filha dela foi assassinada no colégio. É, não, é muito tipo forte. Assim, sabe? É uma coisa forte. Agora, se eu tô ali na frente, eu olho. Claro. Eu olho. É que as notícias, elas são feitas de causa, a situação propriamente dita e suas consequências. A gente pode ser limitado a querer ver a causa e a notícia e não ver as consequências. Outros podem preferir ver a consequência. Quando acontece um crime, quando acontece uma tragédia que especialmente envolve criança, como nesse caso, lembrei de uma agora que aconteceu no Rio Grande do Sul, uns anos atrás, quando as crianças foram queimadas na creche, vocês lembram disso? É, claro. Uhum. A Cristina Ranzolin ancorou o jornal do almoço no dia seguinte lá. Pro Goiânia. E junto com as famílias naquela situação, e eu não entendi como uma exploração do que estava acontecendo, mas enfim, quando acontece isso, existe uma repercussão primeiramente das pessoas diretamente envolvidas no assunto, no caso os pais, as mães, os professores, e depois de toda a comunidade que se afeta com aquilo. Se eu recebo a notícia de uma tragédia e em seguida eu vou ter um gesto, eu vou ter um desmaio, eu vou ter, sei lá, aquilo faz parte da notícia, né? Eu não sei em que momento, como editora, cortar essa imagem e dizer, não, só um pouquinho, agora o Piangers não quer ver. Entende? Não, não quero ver nada. Não, não, faz de conta que a mãe não desmaiou. Não, faz de conta que a mãe não riu, que a mãe não chorou, que a mãe não fez nada. Eu não sei até que ponto a gente... Não precisa me agredir primeiro. Não, não. Eu tô sendo enfática no que eu digo. Você tem como exemplo. Mas eu perguntei na maior humildade. E eu concordo com o que tu tá dizendo. A exploração é péssima. Só que a gente, como jornalista, talvez não entenda em qual momento tu tá passando do limite ou não, porque tu tá dentro da notícia. Quando tu mostra uma pessoa tendo uma reação horrível, que pode ser encarada como exploração de uma notícia ruim, ela tá tendo aquela reação horrível, tu não tá inventando. É uma notícia. Tu entende? Então, até que ponto é notícia ou não? Não, mas depende da exploração. A exploração tá onde o Fetter falou, que a repórter chega na cara da mãe e pergunta assim, o que que tu sentiu? Aí é um posicionamento da repórter. Ali, talvez, ela tenha agido errado. O editor que botou no ar também. Daí tem todas aquelas coisas que vêm depois. Agora, a imagem propriamente dita do que tá acontecendo... Sim, mas a repórter vim por ela querer saber. E aí, o que que aconteceu? Como é que tu te sentiu quando tu viu teu filho morto? Convenhamos que é uma pergunta, tá? Que é um momento dificílimo de um repórter, né? É muito seja difícil. Qual for, né? Muito difícil. E a instrução que se tem sempre é de fazer as perguntas. A minha profissão é essa. Eu tenho que chegar ali, eu tô com uma mãe que teve uma filha assassinada numa escola, numa tragédia. Eu tenho que perguntar. Eu não sei qual é a primeira pergunta. Essa mãe. Talvez eu só precise de um microfone na boca dela. Não faça nenhuma pergunta. Uhum. Certo? Basta pra isso. Mas se ela não falar, eu tenho que perguntar. Sabe? Eu pergunto o quê? E aí, a partir de agora... Me dá uma pergunta? Tentem me dar uma pergunta pra esse momento. Ah, essa aí que ela fez. O que que tu sentiu? O que que tu sentiu quando... E aí essa pergunta entra no ar e o repórter é massacrado. Qual é a pergunta? É. Tenta me dar uma pergunta. Não, ok, concordo. Não tem a pergunta. De repente é desnecessário entrevistar a mãe. Pois é, talvez aí, seja. Aí é o detalhe. Aí, de repente, tá, é desnecessário. Aí tá na frente do colégio, tu vai ficar vendo aquela cena. Quando acontece um acidente de trânsito, todo mundo para pra ver. A cena que a Rodaica tá relatando, que é da mãe, ela vem de um helicóptero, é uma tomada geral. Sim. Do colégio. Ou seja, a gente não buscou, a câmera não buscou essa cena. Ela veio a cena e tava sendo filmada, já tava ao vivo, pegou a cena. Sim. A repórter, ela foi atrás da notícia. Ou seja, ela assim, ó, editora, enfim, alguém chegou pra ela assim, ó, vai atrás das mães das vítimas e pergunta o que que tá acontecendo lá, o que que ela tá sentindo, entendeu? Ou seja, foi mandada ou tu entende assim, cara, a imagem, exatamente. Mas dentro da tragédia tá a mãe das crianças. Mas de repente seja desnecessário tu passa o limite, tu respeitar a dor da família. Eu tô o Piangeles não quer ver porque não quer saber da dor, cara, da família. É que na verdade eu tô que nem o Piangeles no começo, eu também não sei. Agora, por mim, ser humano, eu quero saber de tudo. Eu quero ver tudo, porque é uma coisa que me atrai. Não é que eu gosto, é que eu fico atônito mesmo. Fica curioso pelo sabe, que as pessoas estão... Se eu tivesse na frente do colégio, eu ia estar perguntando, querendo entrar no colégio, sabe? Tu entende? Vem também, de dentro. As pessoas são diferentes. É, okay. As pessoas são realmente as diferentes. Pessoas são diferentes. O sentimento de querer entrar no colégio e querer saber mais da mãe, se a mãe está sofrendo ou não, é um sentimento ruim, é um sentimento do mal. É um sentimento mórbido. Tu tá explorando uma tragédia. Tá... O sentimento de ir na casa das pessoas e levar consolo pra elas é um sentimento bom. Então, o que o jornalismo poderia estar fazendo é... Tá um pouco radical isso que tu falou. É, o que o jornalismo poderia estar fazendo é acompanhar essas famílias e dar informação e suporte para que isso não se repita, por que isso aconteceu... Temos que fazer, temos que informar para que isso não se repita novamente, tal. Esse é o trabalho do jornalismo. Agora ficar explorando tristeza, hospital, crianças feridas, mães chorando, eu acho que isso vai para um lado muito mórbido que não me interessa. Interessa isso aí. Um monte não de gente. Não me interessa também, interessa um monte de gente. Quando tem um acidente na rua e alguém para para olhar... Também é um sentimento mórbido, ruim e que gera muitas vezes mais acidentes. Desculpa, mas não é um sentimento ruim meu e nem mórbido. Tá ok, é as pessoas curiosidade. São curiosidade. As pessoas mórbida. São diferentes. Mórbida. Não é. Mas é que não é só nesse não assunto, é. Em qualquer um. Não, num outro assunto. Não é mórbida nesse assunto, é a curiosidade. Eu não quero ver mas sangue, é que eu quero saber notícia, o que aconteceu. Não é o fato. Aí é que tá, meu. O que aconteceu foi o seguinte: um maluco entrou num colégio e fez o que fez. Ponto. E se tu tem curiosidade? Deixa o resto pra polícia agora, velho. Não. Tá, tudo bem. E o que a polícia vai te informando, tu vai informando a tua audiência. Eu concordo com você, só não coloque. Que no primeiro momento não tem polícia, não tem nada, tem o fato como ele é. Os caras estão fazendo perícia. No primeiro momento, as perícias no Brasil demoram anos pra ficar pronta. No primeiro momento, tu noticia a notícia. Tu conta o que aconteceu. Pra tu contar o que aconteceu, tu escuta as pessoas que estavam lá e tu escuta as pessoas que de alguma forma estavam envolvidas. Jornalismo é isso. E isso é na política, na polícia, no entretenimento, na geral, no que for. Só que tem notícias que trazem tragédias e outras não. É complicado da gente de mensurar aqui as coisas. Rapidamente, uma outra questão colocada aí pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Vamos dar um jeito de desarmar a população. Aí é ridículo, né, cara? Ou tu acha que esse magrão foi na loja e comprou uma arma? Não, das duas que ele tinha. O Jornal Nacional contou a origem das armas. Uma era roubada há 12 anos e a outra tava raspado o código. Mas então, cara, essas eu armas... Eu também tava interessado em saber essas onde as armas. Armas não são legalizadas, entendeu? Claro que não. Tu leu hoje, então, Davi? O que a polícia quer fazer no Rio de Janeiro? Tirar a arma legalizada da mão da população. A polícia tem que dizer alguma coisa e aí diz isso. A polícia perde pro bandido. Não tem mais o que dizer. A polícia, Bangu 1, polícia 0. Esse é o esquema no Brasil. Davi, na página 20 Hora, pede por um Brasil sem armas e dá o seu argumento para isso aí. Segundo as Davi... Lê as duas últimas frases. No Brasil só não tem arma o cara de bem, só não pode ter arma o cara de bem, o bandido pode ter arma, cara. As duas últimas frases. Mas a diferença entre um psicopata armado e um desarmado pode ser a diferença entre o drama pessoal e a tragédia pública. A diferença entre uma vida miserável e muitas mortes miseráveis. Ele defende o não uso, porque o Davi fala o que a polícia fala. Tu vai lá e compra o teu revólver. Também. Não é preparado. Um desgraçado vai entrar na minha casa. Não é ele. Vai entrar na minha casa pra me assaltar e ele tá armado. E eu dentro da minha casa tenho a minha família. E eu não posso me defender. É isso? Não, é que é o seguinte, isso? Deixa eu falar. Deixa, eu tô te perguntando, eu não posso me defender. Não é isso. Não é isso. Ah, tá. Não é isso. Então é que assim, ó. Que é. Sabe o que acontece? É o seguinte, tu é um cidadão do bem. Tu não lida com arma todo dia. Eu preciso. Entendeu? Se tu tem uma arma na tua casa, tá? Ela vai ficar em cima do roupeiro ou escondida. Tu não. Vai ficar, às vezes. Não. Vai ficar na tua cintura? Isso aí é balela. Tá, fica onde quiser. Bota onde tu quiser a tua arma, certo? Tu não vai todo dia atirar. Tu não vai ter sangue frio diariamente pra lidar com isso. Entendeu? E daqui a pouco tá com uma arma na tua casa e entra um cara lá, pode ser uma tragédia gigantescamente maior. Sim, entendeu? Como, faz uso da arma como também. Eu discordo, como, é a minha opinião. Mas eu como discordo. Também eu discordo tu pode também, pegar... até tem estatísticas que mostram que é mais nos Estados Unidos, que é um país armado. Bélico e armado. As pessoas têm arma em casa. É mais perigoso ter uma piscina em casa do que ter uma arma em casa. Nos Estados cara, Unidos. Cara, se Estados tu Unidos, não me defende, é tipo meu de país. Fato acontece praticamente uma vez por ano. Esse que aconteceu. Sim, daí matam 40 de vereda. Pois é. Se tu não me defende, se tu não me protege, eu tenho que me proteger. Tá, a pergunta do Davi é o seguinte, tu está preparado para se defender com uma arma de quem fogo? Quem tem arma de fogo, porte... Quem tem arma de fogo legalizada tem que ter a habilitação para isso. E a habilitação eu preparo. Não, mas não basta tu só vai lá, tu faz o curso, cara. Tu atira com regularidade... Mas muitos não estão. Agora sim, independente de não estar, no momento que tem um ladrão na tua porta da frente, chutando a tua porta, quase quebrando, tu grita, pega a arma, o ladrão sai correndo. Porque ele pensa que talvez tu tenha uma arma. Quem grita, pega a arma, não tem a arma. Ou grita fica pai. Não, é que dá o tiro, dá o tiro. Quem grita, assim, pega a arma, não tem a arma, grita mano. Grita pai, cara. Ou sim. Sim. Quem sim. tem a arma e tá esperando, vai esperar o cara abrir a porta. Abre a porta, então. Abriu, toma. Mas a dúvida é do isso, ladrão, velho. Pensar que talvez exista um cara que tenha arma lá dentro, coloca o ladrão numa situação de desvantagem. Isso, no momento que o ladrão sabe que ninguém, que a população brasileira está desarmada... Cara, é um truque psicológico, né? É um truque psicológico, sim, ok? Sim. Mas no momento que o ladrão sabe que não tem uma arma ali dentro, aí, e ele tem uma arma na mão... Mas é também que aí eu acho que também é absolutamente pessoal. Eu não quero ter uma arma. Eu não vou saber também usar. É absolutamente pessoal, sabe? É verdade. Mas eu no fundo, eu acho que tem que ter educação para se... tratar uma situação de um país bélico. Eu acho que cada um pode se defender do jeito que quiser. Quer dizer, do jeito que quiser. Dentro de leis, né? Obviamente. E tudo mais, né? Obviamente. Brasil não funciona. Não, todo mundo sabe. Brasil não é um país para ter porte de arma. Óbvio, porque não funciona o porte de arma no Brasil. Vai ser usado para arma cair na mão de gente como essa, que é louca e vai matar outros. Sim. Ou vai usar para assaltos, inúmeras coisas. Mas o cara ainda vai entrar na tua casa e pegar arma. Alguém tem que começar a desarmar. Bandidos não vão se desarmar. Mas, então tem que ser a população. Mas que desarme o Brasil todo. A arma vai continuar entrando por outras vias. O Brasil tem um monte de fronteira. Estados Unidos faz fronteira com o Canadá. E com o México. É o segundo ou terceiro maior tráfico do mundo. É o tráfico de armas. Só queria voltar na pergunta do KG ali. Tu falou que a polícia tem que desarmar, que o Estado tem que desarmar os bandidos. Não, alguém tem que começar a se desarmar. Alguém tem que começar a desarmar os bandidos. Não, alguém. Tu quer desarmar a população, deixar a população desatendida. Mas tem que começar por alguém, meu. Mas quem é a população que tá armada? Quem é a população que tá armada? Esse rapaz não era bandido. Não era bandido. E ele tava armado com duas. E aí? É que o Davi falou isso. É isso que eu questiono. Mas esse cara não tinha porte de arma. Esse cara roubou a arma, conseguiu a arma ilegal, fria. Eu tô falando de arma quente, legalizada, registrada na polícia. Aí tá todos os caras... E se eu atirar no bandido, eu vou responder, mas eu atirei porque eu precisei atirar. Mas nenhum bandido tem porte de arma. Mas é isso que eu tô dizendo. Mas aí é que tá. E ele rouba de quem tem. Ele vai lá, entra na casa do Peter e pega a arma dele. Pensa comigo, como é que funcionaria o controle de arma e desarmamento no Brasil? O policial aborda uma pessoa, a pessoa tá armada, ela tá presa na hora. Não pode ter arma no Brasil, certo? Hoje em dia já não tem esse controle. Hoje em dia o cara que é um traficante, um assassino, ele não é abordado. O policial aborda, ele tem uma arma, ele não é abordado, ele não é preso. Com arma raspada, registrada ou não, entendeu? Então, se tivesse desarmamento total, esse controle não existe. Pois é, o controle não existe. Muito mais se tivesse do controle, aí, primeiro, sim. Tem um controle de fronteira no Brasil. Segundo, tem um controle de quem está carregando interno. Arma no Brasil interno. Aí eu digo, desarma a população. Sem esse controle, nada vai dar certo. Nada dá certo. Nem armar, nem desarmar a população. Por isso, não vai dar certo. O debate inteiro vai terminar como terminam todos os outros que a gente já levantou aqui. O Brasil não é um país que tem condição de fazer isso. O Japão a gente tem arma. Vive num país errado. Não no país errado, num país errado. O Brasil é um país errado. Ele se erra sozinho, entendeu? Porque ele não consegue coordenar sua política, sua polícia, o seu Estado, nada. Então, qualquer campanha que tu leva... Ok, desarmamento agora. Tá, e aí? Não dá certo. Não sem, vai fazer. Sem o controle rígido, armamento. Arma a população, aí não o dá assunto, certo. Aí o assunto vai ser esquecido. Também. A tal da manchete aqui vai ser esquecida. A mãe chorando vai continuar chorando na casa dela. Ninguém vai e ver. E esses fatos vão continuar acontecendo. Mas é que tá, olha só. Sem desarmar a população. Dois países, tá? Japão e Estados Unidos. Dois países grandes com, né economias grandes e tudo mais. O Japão, ele não é bélico e tem uma baita educação. Os Estados Unidos não tem uma baita educação, mas tem uma educação privilegiada. Mas não vai longe, Canadá e Estados Unidos. Pode ser, um lado do outro. Um tá tranquilíssimo na vida sem arma. Porta o aberto. Outro depende da arma pra viver. Sim. A indústria americana depende de armar. Para os Estados Unidos é muito bom ter tráfico em tudo que é lugar. Nossa. Eles vão vender arma pro Morro do Borel, né, pra Vila Tal, pra Vila Nova. Tem pra um não sei filme quê. Com o Nicolas Cage, né, o Senhor das Senhor. Armas. E aí o tráfico de armas vai rolar sempre. Ou seja, é o nascedor da situação é a educação. A tudo acaba na educação. Esse louco aí, isso que aconteceu ontem, não tem nada a ver com nada. Teve no Japão, teve nos Estados Unidos. Tira tudo. Esse cara é uma pincelada do nada. Um fato isolado, por isso entendeu? Que não dá pra generalizar nada isso aqui. Exatamente. É um fato completamente mas é importante é. Esse tipo de discussão aqui. Não, beleza, o problema do Brasil é o Golfe Preto. Esse é o problema do Brasil. Isso sim. Esse é um problema brasileiro. Isso tá todo dia. Entendeu? Em todos os sentidos. Aí é a educação, pegar... é estresse. Exatamente. É uma justiça frouxa, né? É gente sem comprometimento, cara. Essa é a real. vendo aqueles engravatados dando tentando dar uma solução pro problema ontem na TV. Não, vamos desarmar a população, então. O Djalma Beltrame tava... Ah, que isso, velho. Gente despreparada, gente que não tá nem aí pra ninguém, cara. Só olha pra si, cara. O Djalma Beltrame apitou a final da Batalha dos Aflitos lá e ele era o delegado responsável pela área que aconteceu o fato. Tomara que ele seja o delegado melhor. Especialista em batalhas, né? Exatamente. Os caras não tem Marcelo hoje. Acho que já foi o Marcelo. O que tu achou, Marcelo? Ricardo do Pretinho aqui, a gente pede desculpas para a nossa audiência. Também. A gente pede desculpa para a nossa audiência por ter aqui subvertido um pouco a ordem do programa, mas é que. É isso aí, né, cara? A vida é essa. É verdade na pedra. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificador do Pretinho. Vendendo um Santana ano 95 GLI 2000 cor prata, completo com ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, roda de liga em ótimo estado, realmente é uma nave, o Santanão 95 GLI 2.0, tá pedindo 12 mil real no e-mail vendosantana@hotmail.com. Valeu, abraço, mais um e-mail vendendo. Vendo terreno em Laguna, na Praia do Mar Grosso, ótima localização de esquina, medindo 12 por 28, terreno na parte alta da praia e totalmente regulamentado com escritura e registro. O motivo é mudança da cidade em razão do meu trabalho. Estou pedindo 165 mil, bem abaixo do valor de mercado pela sua localização, visto que é bem próximo da praia e numa região onde os terrenos não baixam de 250 mil. O terreno está limpo e cercado. Meu e-mail, jjzsoares@terra.com.br. jjzsoares@terra.com.br. Muito obrigado, parabéns pelo programa, sempre muito criativo. Obrigado pela oportunidade. Mandou aqui o JJ Soares, o Juarez J. Soares. Valeu, Juarez, obrigado aí. Grande abraço. Vamos lá então, galera. E aí, Almirzinho, tudo bem contigo, Almir? Tudo ótimo, pô. Tudo sensacional. Chegou agora, não tá no clima do programa, não entendeu nada que aconteceu falando, aqui, né? Você tá falando do quê? Tava contando coisa? Piada aí. O programa é sempre muito descontraído, esse programa. Descontraído. Olha, alto astral vocês, coisa, né? Boa, né, nunca vi um programa embaixo astral. É verdade, Almir. Impressionante. Coisa cheguei boa. Agora, tô feliz. Gente, olha só, verão chegando, né, gente? Verão chegando. Hemisfério Norte, né? Então, pra aquela menina e mulher que não gosta, que acha muito escandaloso, biquíni fio dental. Gosta, Rodaica? Não gosto muito. Tá aparecendo a bunda, né? Eu também não gosto. Minha bunda é muito cabeluda. É muito escandaloso. Tá ruim. Então temos o biquíni fio dental wireless, gente. Não tem aquele pano chato que incomoda, é muito menos aquele fio. É o biquíni wireless. Não, wireless tem, não dental. Tem um fio e não tem nada, pra não ser escandaloso, entendeu, Rodaica? Pra não ser escandaloso. O e-mail é o estagiário já viu, Pinto Porã, arroba é, é pequenininho mesmo, ponto GLS, cadê tu, Porã? Vem que eu te quero hoje à noite, ponto com. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Segura a onda aí, por favor. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 16 minutos para as duas. Quero só fazer uma rápida retificação aqui antes do show do intervalo. Fizemos os classificados do Pretinho. E os classificados do Pretinho têm o apoio, o patrocínio, o oferecimento de Egali Intercâmbio. Acompanhe a sua liberdade. Acesse egali.com.br. Se eu não falo isso aqui, pessoalzinho do comercial, ali tem um xilique. Ficam brabas. Com razão, ficam, né? Brabas, as colegas. 15 para as duas. Vamos lá fazer o Bola nas Costas. Agora no Pretinho Básico. Bola, Bola nas Costas. E aí, quem é que vai? Vai, Potter. Eu, tá. Tá. Pela gravidade. Pela gravidade. Primeiro, parabéns ao Grêmio Futebol Porto-Alegrense por um anúncio hoje muito bonito nos jornais. Parabéns ao Grêmio. Dando parabéns ao Inter, porque a festa de aniversário do Inter é hoje. Aí o Grêmio esperou o dia da festa, que foi convidado, e aí colocou uma frase do Rudi Armin Petri, um dos maiores dirigentes da história do futebol gaúcho. Que morreu há pouco, e é o seguinte: o Grêmio é grande graças à grandeza do Inter, e vice-versa. E aí tá a homenagem do Grêmio aqui. O que seria do vermelho se não fosse o azul? Não, aliás, o Inter só existe por causa do Grêmio, né? Eu tô aqui há uns 5 anos, nunca vi o marketing do Grêmio fazer um anúncio tão legal. cara. Eu tô há 5 anos aqui nessa empresa. Aqui nessa empresa, não. Aqui nessa cidade, né? Rio Grande do Sul. Tu bebeu, Pior? Não vou negar. Intervalo. Faz tempo que eu não vejo o Grêmio fazer um anúncio tão legal, hein, meu? Mas é que muita coisa mudou dentro internacional. Do marketing do Grêmio. É mesmo? É mesmo. De quanto tempo pra cá? Desde essa administração que tomou conta. Bom, bom saber. Mas como é que o gremista vê isso? Pô, eu acho demais. Acho legal. Os olhos, gigante. Não, aliás, gigante. A gente falou aqui. Com os olhos. Quando o seu Petri, que ele era chamado de seu Petri, quando ele morreu, a gente falou essa aqui. Frase, hein? Fernando Carvalho, que é um dos maiores dirigentes da história do Inter, sempre citava o seu Petri e tal. Quer dizer, é um dirigente que aproxima as duas torcidas e os dois clubes, coisa que... Pouquíssimo. Tá picando, sabe? Há muito tempo. Tanto que, eu não sei se tu sabe, quando morreu o seu Petri, o Internacional baixou a bandeira a meio mastro. Foi no dia Tem algum outro lá. Ícone que é respeitado pelos O Fernando dois? Carvalho é um cara respeitado. Acho que vai ter um distanciamento. Eu lembro que... Cacalo também. Em 2003, o centenário do Grêmio, o Inter colocou uma carta pro Grêmio, lembra? Claro, chamando de irmão. Claro, uma carta lindíssima. Foi escrita pelo Ibsen Pinheiro e assinada pelo Fernando Carvalho. Os dois, em quatro mãos, digamos assim, fizeram o texto, né? Lindão esse texto. Tem na internet. Mas a notícia é que Celso Roth não é mais treinador do Inter. E aí a dupla explosiva, que é o abre aí. Que é o Leandro Bess e o, Benfica. O Luiz Henrique Benfica estão colocando como Falcão o novo técnico do Inter. Falcão que já está há um tempo querendo ser técnico do Inter. Mas Falcão não tem contrato com a Globo? Não, ele... Eu não sei se ele tem contrato. Bom, aí pode quebrar. Não renovou. Ah, não renovou. Não renovou o contrato com a Globo. Pensando nisso já, talvez. E aí o Falcão, esses dias eu fui na Zero Hora, o Falcão tava lá, né? Então ele perambula entre o Luiz Henrique Benfica e o Leandro Bess. O Falcão tem uma coluna diária na Zero Hora. Exato. Né? Programa na Rádio Gaúcha. O que pode acontecer nessa... Casado com a mulher do Jornal do Almoço, com a nossa querida amiga Cristiane Randolini. O que pode acontecer nessa Libertadores da América, sabe o que é? Um confronto, um Grenal, em Libertadores, num mata-mata, com Renato Portaluppi e Paulo Roberto Falcão se enfrentando. Vai ser bonito. Né? Pode acontecer, né? Mas aqui, ó, a notícia do Falcão é do Benfica e do Bess, tá? Bom, mas a notícia é que o Roth não é mais técnico do Inter. Pronto. Tá bem. Apesar do Giovanni Luiz na Rádio Gaúcha não confirmar. Sempre quando a gente fala que não vai cair, é porque vai cair. No dia que o Inter perdeu lá pro Jaguares, no México, o Sigma estava na Rádio Gaúcha conversando com o pessoal lá e tal, e disse que, não tô falando em demissão, mas vai haver uma cobrança forte. Ah, por favor, né? Não, mas sempre que eles entram esse papo, já é história. E ontem o Grêmio venceu 2-0, o melhor time da Libertadores em aproveitamento, o então... Júnior Barranquilla, e se classificou para a segunda fase da Libertadores em segundo lugar. No grupo. Para o Grêmio. E o Grêmio, hoje o Grêmio pegaria um dos times que, para mim, é candidato a título de Libertadores, que está correndo por fora, que é o Cerro Porteño do Paraguai. Que é um dos melhores times dessa mas vai mudar, né? Vai mudar muito. Não, isso vai mudar. Nós vai vamos mudar. Inscrever. Mais quantas rodadas ainda? Uma. Tá bem, queridos. Obrigado pela informação esportiva. Vamos dar uma rodadinha aí. O que, que tem aí, Potter? Ah, eu tenho um e-mail pro Geison em homenagem aí. Vamos lá, então. Presta atenção, Geison. Fala, mano. Estou mandando este e-mail para fazer algumas perguntas que me intrigam sobre esse grande morador da Sertório, Geiso. Fala, meu. Capa do Cazuca na Zero Hora. Todos nós sabemos que o Duda torce para o Grêmio, mas e seu amigo Geiso, para que time torce? Para é Colorado, né? O Grêmio. Não, tu, Geiso, não é o Santana. Tu torce para quem? Pro Grêmio também. Será que algum de vocês sabe essa resposta? Pode me informar, já tá feito. Grêmio. E outra, se ele namora Jennifer, por que ele fica passando... Não, só um pouquinho. Jennifer, tá. Corrige aí, Geiso. Jennifer, não tem R. Se ele namora Jennifer, por que ele fica passando as cantadinhas que ele diz que usa na balada? Ah, não, pois mas é. Isso aí... Porque isso é o treino, tá? Ele não respeita, pobre garota? Respeito sim a garota. Cuidado, gente. Existe sempre um dia da caça e outro do caçador. Ai, cuidado ameaça. Que alguém pode usar suas próprias cantadas contra você. E o sarampo? O sarampo tá aí, né? O sarampo tá cuidando da Jennifer. Tá tranquilo, são amigos. Bem, na verdade, a intenção deste e-mail é parabenizar esse grande personagem que torna o programa de vocês mais engraçado ainda. Manda um... Para a galera de Viamão, certo? Quem manda pra gente é o Arthur Barcelos. Vai, Cachezinho. No concerto de um grande pianista do Teatro Municipal, um homem que não entende nada de música clássica pergunta pro vizinho do lado. O senhor conhece essa música aí? É, mais ou menos. Uhum. O que ele tá tocando? Piano. Ah, frases. E aí, Marcola? Duelo de frases. Oba! Oba! Mas mesmo sem o Pi aqui? Ou seja, hoje não tem desempate. Não tem desempate e hoje o bicho vai pegar. Quer dizer que hoje dá pra ser sincero, então. Que o Jorge Ariel se puxou aqui, olha só. Ouvinte desafiando o Mr. Pi e a sua profundidade. Vamos lá. Um dia entenderás que a felicidade de uma mulher não está na forma com que levas a vida, mas sim na capacidade que tens de fazê-la sonhar. Essa é a do ouvinte. Essa é do ouvinte. Oh, Jorge Ariel. Não consigo nem ouvir as palmas. Os aplausos. Só a Rodaica. Só a Rodaica. Rodaica é o jeito. Ou a capacidade que tens de levar o Lexotan 6MG. Garota. Garota. Pessoal, não precisa mandar a frase. Sempre o Pi vai ganhar nesse programa. Agora tu vai ver. Agora eu quero que tu decida. O impossível só está no passado. Discordo. O auditório é soberano. O auditório é que nem os políticos brasileiros. O auditório é soberano. Como assim? Ah, então todo mundo ganha pão por fora pra bater palma. Aqui o negócio tá igual. Mas é uma coisa, além de... Tudo bem, é óbvia a frase do Pi, mas é demais. O impossível só está no passado. O cara genial é óbvio. É aquele que traduz o que todo mundo considera óbvio em palavras. Nunca ninguém te fala. É bom, Piaget. Anota essa frase aí, Piaget. Anota ali e tenta competir com ela. Todo mundo acha aquilo, mas só o gênio tem a sacada de botar no papel. Tá, a primeira frase já foi dita pelo Pi antes, agora é do Pi. Não, tem outra aqui. Não, a tua é melhor que a outra. Vai agora o Pi. Mesmo, qual é a tua? O gênio é aquele que diz não, essa não concorre. Não, é o ouvinte contra o Pi. Não, leu ali, os funcionários da empresa não podem. Não pode. Nem parentes. Então, primeiro que cai é o Pi. Mas o Pi é o eleito da empresa. Ia dar briga entre os funcionários. Irmão, parente não pode concorrer. Quer mais uma? O Joelson de Blumenau. Tem que ter trilha, né, pro momento. Ah, trilha pro momento, claro. Blumenau também participa desse grande momento. Mandando a frase: acreditar que existo é a maior loucura que a razão me propicia. Audiência, vocês são muito ruins. O defeito dessa frase é que não foi o Pi que escreveu. Se fosse ele... Esse é o único defeito dessa frase, não tem outro. Não, Rodaica, não. Vai na do Pi. Quero intriga, Rodaica. Troca as frases aí, os nomes, tu vê se ele não ganha. Olha só. A alegria do mundo começa dentro de cada um. Nossa. Mais uma, cara. Manda a Silvana Hornburg. Segue a minha frase no duelo de frases com o Mr. Pi. Quero acrescentar que sou apaixonada pela voz dele. Não era essa frase. Não era essa frase, tá. As pessoas que mais amamos são as que mais magoamos, pois queremos que sejam perfeitas e esquecemos que são humanas. Mr. Pi, Mr. Pi, que também as frases do Pi circulam ali durante o Pijama Show. Aliás, o Cotonete. Desculpa, o Cotonete do Pi nas madrugadas da Atlântida. No amor, não há sentimento tão grande que não se acabe, e nem tão pequeno que não possa se tornar infinito. Vai! Mr. Pi! Só que aqui, nessa aqui tá escrito parênteses via Thierry Andrade. Puta, Thierry Andrade. Outra! Mas foi muito melhor, né? Ah, não. Na voz do Pi fica tudo melhor. O Pi entendeu que essa frase fosse uma frase tão boa que colocou no Twitter dele. Ah, bom, se ele entendeu, tá vendo. Como entende? Vai, Rodaquinha, vai! O marido tava sentado, quieto, lendo o jornal. De repente chega a mulher furiosa. Senta uma frigideira na cabeça do marido. Por que isso, mulher? Isso é pelo papelzinho que eu encontrei no bolso da tua casa com o nome Marilu e um número. Ah, mas é isso? Mas, querida, lembra aquele dia que eu fui na corrida dos cavalos, então? A Marilu é a égua que eu apostei. E o número é quanto eles estavam pagando pela aposta. Aí a mulher já se tranquilizou, pediu mil desculpas, ficou tudo bem, né, uns beijinhos e tal. Dias depois, estava ele lá sentado novamente, chega a mulher e dá com uma panela de pressão. Ai! Mas o que foi agora? A égua ligou. Por falar nisso, deixa eu mandar um beijo pra uma pessoa. Eu tenho um papelzinho no bolso aqui. Mandar um beijo pra uma moça chamada Brenda. Ela é caixa da lojinha de conveniência do posto Shell da Ramiro Barcelos ali, que vai lá pra Farrapos com a Ramiro. Esses dias eu passei ali antes de ir pro futebolzinho, ela mandou pedir um beijo. Brenda, beijo, obrigado pela audiência aí da galera do posto. Mandar um beijo pra Letícia, que ontem encontramos no Estádio Olímpico, eu e o Porã, ela tava de aniversário, ouvintona do Pretinho Básico, um beijo, então feliz aniversário atrasado aí, Letícia. Que beleza, valeu. Olha só, cara, a gente ficou naquela emoção toda do início do programa ali, da primeira meia hora, que durou quase 40 minutos e realmente esqueci de falar que nós devemos para a nossa audiência a informação, a divulgação de mais uma banda, Banda Atlântida Festival! E eu acho que nós temos que fazer isso agora. Vai. Vocês não concordam comigo? Sim. Queria falar umas coisas antes. Uma galera não entende, eu falei isso ontem, uma galera não entende, escrevi no Twitter, a galera não entende que para fazer um evento nós dependemos de bandas. As bandas, para que consigam viver, sobreviver na carreira, precisam fazer eventos, né? Precisam tocar em shows, tem que cumprir uma agenda. Muitas vezes estas agendas já estão lotadas há mais de ano, né? As datas já estão marcadas há mais de ano. Porque as bandas vivem de shows, vivem de feiras, vivem de pequenos shows, vivem de pequenos eventos, de grandes festivais. Tiram férias, eventualmente tiram viagens. Exatamente. Então, só para a galera entender, fomos atrás das grandes, enormes, maiores bandas do Rio Grande do Sul e do Brasil e de Santa Catarina para fazer o Atlântida Festival. Muitas delas nós não conseguimos trazer, como Armandinho, como a Pitty, como Capital Inicial, NX0, entre outros tantos. Mas tem para todos os gostos, tem eu acho. Tem para todos os gostos. Para algumas bandas que julgamos mais importantes, nós pedimos, pô, vem cá, não dá para, de repente, renegociar essa data lá com o contratante lá do Acre, com o contratante lá da Bahia, a gente, de repente, paga a multa de vocês e pá. Algumas, ou a maioria, não conseguiu. Uma banda conseguiu. Nós pedimos para essa banda e essa banda foi atrás, foi lá, brigou com o contratante, entre aspas, né? Quebrou o contrato, remarcou o show e estará conosco no Atlântida Festival 2011. Então eu faço questão agora de apresentar novamente o spot com todas as bandas, todas as atrações do Atlântida Festival 2011, mais esta atração que acaba de confirmar sua participação no maior evento de bandas indoor do Brasil. A galera pediu, a Atlântida foi a luta. Parabéns, seus malucos do caralho. E a galera ganhou. Eu digo, Charlie, você é muito legal. Charlie! Júnior! Você é do show! No Atlântida Festival 2011, era o que faltava. Existem mortes indestrutíveis entre o rock e a galera brasileira. Demorou, vamos assim, geral, vem! Hey! A maior maratona indoor de shows do Brasil. Agora tem 12 atrações, 2 papas da língua. 3, Marcelo D2. 4, Reação em Cadeia e Santo Grau. Glória! Sete Chimarruts! Fresno. Sobe, Nego Joe e Seven Locks. Nath Roots. 11, Comunidade Ninja. Isso. 12, a clássica abertura com Neto Fagundes. Atlântida Festival, a maior maratona de shows indoor do Brasil. Dia 30 de abril, na Fiers, em Porto Alegre. Oferecimento Coca-Cola. Abra a felicidade no Atlântida Festival. Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival. Fala Sox, a sapatilha dobrável que é acessório de moda. Apoio College Rock e New Fever. Classificação 14 anos. Realização e promoção. Atlântida. Muito bem, aí, Geijo. Curtiu, Geijo? É demais, ó. Oh, que bom, cara. Que pular cerca, nada, eu vou te dar um ingresso, tu vai estar lá, cara. Tu vai estar lá na área VIP College, New Fever e tudo mais, cara. E os arambos, tá lá. E tu e teu bruxo fura olho. Teu bruxo fura olho, sarampo. É um ingresso pra ti. A gente entra junto na catraca, tá lá. Ah, tá. Um coladinho no óculos. Tá bem, é isso. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria, preferência pelo PB. Voltamos logo mais às 18 horas.